há de ser mais belo, mais justo, mais digno, mais humano, mais vida, mais felicidade, mais sensibilidade. Há de ser bonito, há de ser. Questão de sensibilidade entrando no ar pela Melodia FM, a educativa de Varginha, sul de Minas Gerais. Há de ser efêmero. De segunda a sexta, das 8 às 9 da noite, eu, Renato Tavolieri Filho. Há de ser volúvel, há de ser ambíguo, há de ser altivo. E o nosso programa busca fazer com que se repense a qualidade das nossas relações, de tudo que fazemos, como convivemos, o que consumimos, os nossos prazeres, o nosso lazer, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, e apresentar, buscar novas alternativas, novas possibilidades, em tudo. Na música, principalmente, nas artes em geral, mas também nos nossos hábitos, valores, crenças, no cuidado com tudo à nossa volta, com nós próprios, com o nosso próximo, com o mundo. www.radios.com.br/melodiafm é o nosso endereço online. E para você ouvir os programas passados e tomar conhecimento de todo o nosso trabalho de sensibilização, visite www.acasadapedra.com.br. Lá você terá, dentre várias opções, uma específica para o nosso programa, um botão piscando questão de sensibilidade, onde você encontra não só os programas passados, mas um material extra de enriquecimento e a possibilidade de deixar a sua opinião, entrar em contato conosco, que para nós seria um prazer. Eu gosto sempre de lembrá-los que, no caso de o nosso programa não ir ao ar, devido à programação especial da Rádio Melodia, vocês podem ouvir o programa do dia, que foi então previamente gravado em estúdio e disponibilizado no site já citado aqui, www.acasadapedra.com.br. Isto porque muitas vezes nós temos uma sequência, nós temos uma programação, como no caso da história da música clássica, que termina hoje, por sinal. E nesse sentido, nós não gostaríamos que vocês ficassem com um dos materiais programados faltando. Então, aqueles que tiverem o interesse e quiserem seguir, terão essa opção de acessar o programa posteriormente nesse endereço na internet. E como eu disse, hoje é um dia histórico. Nós completamos a nossa proposta. Eu havia assumido o compromisso com vocês que nós faríamos uma viagem calma, panorâmica, sem dúvida, introdutória, na história da música clássica desde os seus primórdios, como que dando uma visão, uma noção dos princípios fundamentais que facilitassem o entendimento de cada um de nós, de vocês, principalmente daqueles interessados em adentrar o universo fantástico dessa expressão musical, e então de uma forma bem informal, improvisada, nada elaborada, e eu aqui conversando com vocês e até de vez em quando buscando dados na hora na internet, compondo nesse espírito algo que desse essa visão geral, introdutória. Nós vamos continuar, de tempos em tempos, trazendo a música clássica, mas sempre com essa visão. Nós já apresentamos os fundamentos. E isso tudo está gravado nos programas passados. Aqui eu quero já deixar bem evidente, já desde o início, para vocês, como que isso se fez? Nós tivemos, incluindo o programa de hoje, um total de 34 programas. Vocês indo ao nosso site, será do programa 64 ao programa de hoje, que é o programa número 98. Olha, estamos já quase completando os 100 primeiros programas nossos aqui na nossa querida Rádio Melodia FM de Varginha, sul de Minas Gerais. E por esse motivo nós estamos celebrando, completando uma proposta. Foi uma viagem longa, muito prazerosa, mas eu muito preocupado, porque em alguns dias era um volume muito grande de informação, e também pelo fato de que algumas das opções nossas em termos de música talvez não fossem as mais fáceis de serem assimiladas, mas aqui no nosso ponto de vista representassem o período que estávamos trazendo e enfocando. E por esse motivo nós tivemos essas tentativas, essas buscas, não sei se acertadas ou não, mas tudo isso foi um passeio muito agradável e que ocupou durante um longo tempo, né? Praticamente dos 100 programas, nós temos 34 reservados à história da música clássica. E hoje, fechando essa viagem, esse projeto, e eu cumprindo a minha promessa, finalmente completando com vocês e a promessa aqui feita de fazer essa retrospectiva histórica da música clássica, nós trazemos os compositores clássicos brasileiros e, sem dúvida, a figura exponencial de Heitor Villa-Lobos, mas também de outros nomes. E essa a programação nossa de fechamento. E, sem dúvida, um fechamento muitíssimo especial. Vocês ouviram de Villa-Lobos O Canto do Cisne Negro, uma composição para violoncelo, na interpretação do violoncelista brasileiro renomado Antônio Menezes. E essa peça de Villa-Lobos é uma das minhas preferidas dentre todas as peças da música clássica. Eu acho ela belíssima e me comove, é uma peça comovente, é uma das coisas mais bonitas já compostas em música clássica. Eu coloco ela num nível do vocalize, do famoso vocalize do Rachmaninoff. E só para testar o quanto me agrada essa composição do Villa-Lobos. E agora trazemos para vocês em seguida, também de Villa-Lobos, as famosas Baquianas número 5, na interpretação da famosa soprano Renée Fleming, com a sua belíssima voz. É uma gravação muito, muito esmerada e que sem dúvida atesta a importância do nosso Villa-Lobos, com a New World Symphony, com o regente Michael Tilson Thomas. Thank you. E fechando, finalmente, toda a nossa proposta, nossa viagem e o programa de hoje, nós vamos com gravações de Miguel Proença, pianista renomado brasileiro, interpretando compositores nossos, com suas peças para piano. O nome do CD em questão é o Brazilian Impressions. E ele traz obras de Villa-Lobos, Lorenzo Fernandes, Camargo Guarnieri, Edino Krieger e Radamés Inátaly. e nós vamos tocar algumas dessas peças para vocês. Thank you. Thank you. E o Questão de Sensibilidade termina aqui por hoje. Eu deixo um abraço a todos e já celebrando essa etapa vencida, a minha promessa cumprida e a nossa viagem introdutória, panorâmica, pela história da música clássica se completa. Iniciamos com a próxima sequência de programas, a nossa fase normal, viajando pelos caminhos vários, não só da música, quanto da sensibilidade maior que nos move e nos faz ser seres de sentimento. Um grande abraço e obrigado pela companhia durante todo esse trajeto.